essa música. Alô, Anderson, da Paraty Pesadelo, arrebenta. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. O carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. Eu quero ver. Macaco, caco, macaco, macaco, macaco, au, macaco, au, do macaco, macaco, do macacão. Eu conheço um macaquinho que é filho do macacão. É tudo macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, ô menina, quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menina, quero ver. O carimbó do macaco que eu fiz pra você dançar. Eu quero ver, ô menina, quero ver. Eu quero ver você olha agora embolar. Eu quero ver, ô menina, quero ver. O carimbó do macaco que eu fiz pra você dançar. É macaco, caco, macaco, macaco, macaco, au, macaco, au, do macaco. Macaco do macacão, eu conheço um macaquinho que é filho do macacão. Neto do macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, ô menina, quero ver. Vamos ver quem vai ganhar o prêmio. Dançando e aprendendo ver, a cantar. Menina, quero ver. O carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. Eu quero ver, Buriti. Ô menina, quero ver. Eu quero ver. Vou ensinar agora, vou ensinar. Eu quero ver, ô menina, quero ver. Vou ensinar você. O carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. Eu vou ensinar. Vou ensinar. É macaco, caco, macaco, macaco, macaco, uau, macaco, uau, do macaco, macaco, do macacão. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão. Neto do macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Quem quero ver, tá cantar, vai ganhar um prêmio. Carimbó do macaco, que é prêmio especial, hein? Eu quero ver, ô menina, nem gostou, ver. Nem gostou. Eu quero ver você agora embolar. Olha o macaco. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. É macaco, caco, macaco, macaco, macaco, uau, macaco, uau, do macaco, macaco, do macacão. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão. É tudo macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Olha o rebolar. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Eu saí embora do macaco pra vir pra você cantar. Esquentou. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Agora vira jeito. Eu quero ver você agora embolar. Macaco, macaco, macaco, uau, macaco, uau, do macaco, macaco, do macacão. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão. É tudo macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, ô menina, quero ver. Eu quero ver você agora. Olha o macaco. Eu quero ver, ô menina, quero ver. O carimbó do macaco que eu vi pra você cantar. Eu quero ver, ô menina, quero ver. Olha o macaco. Anderson, no comando da Paraty Pesadelo, é sucesso. Lá vem caçador, corre viado, lá vem caçador. Anderson, no comando da Paraty Pesadelo, é sucesso. É nosso Pará, ela, ela, ela, a maior ilha do nosso Pará, a ilha do Marajó, tem grande povoação, aonde nasceu o carimbó, no tempo da escravidão, a ilha do Marajó, tem grande povoação, aonde nasceu o carimbó, no tempo da escravidão. Yeah. Chegou Dona Mariana, a esse a dona da Vila de Canindé, a esse a dona passa o igarapé. Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana, a esse a dona da Vila de Canindé, a esse a dona passa o igarapé. Escorregou, mas não caiu, escorregou, mas não caiu. Foi Mariana, se é queda de mulher. Foi Mariana, se é queda de mulher. Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana, a esse a dona da Vila de Canindé, a esse a dona passa o igarapé. Uma estrela no céu brilhou, uma estrela no céu brilhou. Foi Mariana, cabocla que já baixou. Foi Mariana, cabocla que já baixou. Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana, a esse a dona da Vila de Canindé, a esse a dona passa o igarapé. Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana, a esse a dona da Vila de Canindé, a esse a dona passa o igarapé. Águas que descem lá do alto da pedreira, vou saudar mamãe sereia nas ondas do mar. Eu vou à praia grande, eu vou pra lá, levar flores e rosas pra Iemanjá. Eu vou à praia grande, eu vou pra lá, levar flores e rosas pra Iemanjá. Rainha linda, dona do oceano, rainha Iemanjá, venha nos abençoar. Paraty Pesadelo, arrepiando a concorrência. Vai bater no peito do mar. Laia, laia, laia, laia, laia.

família Pesadelo chegou pra acabar com o sossego. Seu moço, eu venho de longe, não sei onde vou chegar. Não tenho medo de seguir, mas tenho medo de voltar. Planta, planta, porque homem sou. Planta, colher, pra quem não plantou. Amar, amar, quem nunca me amou. Ser mais escravo do que hoje sou. Acreditar no que acreditei e trabalhar pra quem trabalhei. Amar, amar quem eu já amei. Passar caminho que já passei. Escravo do que hoje sou. Mas quando ainda não é boa, a volta não pode prestar. Eu não tenho medo de seguir, mas morro de medo de voltar. Acreditar no que acreditei e trabalhar pra quem trabalhei. Amar, amar quem eu já amei. Passar caminho que já passei. Acreditar no que acreditei. Trabalhar pra quem trabalhei. Amar, amar quem eu já amei. Passar caminho que já passei. Vamos junto. Essa é a família Pesadelo, levando alegria e diversão pra galera por onde passa. DJ